gol no 7,7,6 estabilizado no final do X-Ray. Gol no 7,7,6, chama agora a torre em Salvador na frequência 18,6, que é o meu ponto. 18,6, graças, até mais tarde. Contrafo na puta final. O tráfego tá 4,3 milhas ainda, tem condição de olhar daqui lá direto? 3 milhas de Simbra. Afirmativo, o senhor tem condições, é o gol no 273. E decolagem então, ingresso, decolagem imediata, livre o vento 180 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar a decolar na pista 1-0, o gol 1-273. Torre Recife, gol 1-7-7,6, tá na final do X-Ray da 1-0, tá baixado e travado. 6, continua, aproximação, guardando autorização de pouso. Prossegue, aguardando autorização, 1-7-7,6. Controle em 11935, aciona 5401. Senhora, poderia só confirmar se ainda tem uma, um falatório ao fundo, não foi possível copiar. Tá copiando agora? Não, afirmativo, só não consegui copiar qual foi a saída. Afirmativo, Dael Leda Bidev. Ok, Dael Leda Bidev. Então, assim, historizado 360 para o Dael, conforme rota, decola da 1-0, primeira curva direita, será Dael, transição Leda, direto Bidev, upper November 857, seguro, upper Zulu 1-6. O controle 1-9-35, transponder 5401, até 3097. 017, chama posicionamento. Portada quando pronto no 08. Oi, 73, decolou 53, controle 1-9-35. 1935, boa. Joker 22, autorizado Salvador Natal 210, nível via Golf 677. Decola no 0 esquerdo, sai da Puca, Aracaju. Controle 1-9-35, transponder 5164. 0-9-33. Esquerda. Firme. 0 para 1-5-0. 3-5. Boa noite, chegada Mar. Desce para o nível 050. 050, boa noite, espaço. Transponder e Puca, transição Aracaju, tá aí. Para o 5-5 direita, 1-2-9 solo. Alfa Índio, portão 01. Portão posição 01. Estacionamento 35241. Autorizado, chame táxi, 241. Chamarei 5241. Controle igual 884, está passando o 090, descendo para 050, intenção fazer o ILS Whisky da 10. Para o controle? É o gol, 884, está passando 090 para o 050, intenção é executar o ILS Whisky da 10. Chama 2000 pés, está o time, está no 095, informe o custo localizador no 884. Descendo para 2015, bônus 884. Controle Salvador, boa noite, objeto 5890, perdeu contato com o centro, na sua escuta está mantendo 150. Residência para 3000 pés, estou o tímido no 095, via chegada Mari, ajustou o tímido no 095. 3015, na chegada Mari, 5890. Solo Salvador, o C3197, puxa acionamento no 08. Márcio 708, autorizado, GMTAC. Autorizado, chebeque acionamento, 3197. Formation Tango. 35218, qualquer dente. Fly heading ETAP position down to 4,000 feet, 18,1015. ETAP position 4,000 feet, 18,15, 335218. 35218, confirm your speed. Now 240. Roger, maintain 240 speed, 35218. 240, 1, 3. Momento, Sente Juliette Alfa, ponto espera no 0118, 635241. E alterna 133, decimal 25. 283325, boa noite, senhor. Bom trabalho. Boa noite, bom. Ato. Web 5810, confirme a sua indicada. Reduzindo para 250 nós. Sete. Confirmando tráfego? 3560, boa noite, chegada na Mari. Isso é para o nível 050. Desce o 050 na Mari, para 3560. 35218, reduz a espírito 2109. 210, trip 5218. Change, taxa autorizado, o POB02. Confirme. A linha decola 5241. Change, taxa autorizado até o hotel, na decola da interseção. Poderia confirmar a distância de pista para a interseção? Aproximadamente 1.500 metros. Afirmo, decolagem da interseção. 8.10, vetor para o localizador, curva direita na proa 060 e reduza para 2109. 060-2109, 8.10. Fernando Guarulhos. 97 táxi, Juliette Alfa. Pode ser no 0, torre, 1 no 8, deixa uma meia dúzia. Pode ser no 0, no 5. Cruzado táxi de Juliette Alfa, ponte espera torre no 9, decimal meia, o ajuste no 095, tá 3097. Alô, Salvador, o gol 1940, no 4, para pushback acionamento, solicita realmente acionamento motor na posição. Autorizado, chama o táxi. Cruzado, chamará para o táxi 1940. O 317 está confirmando o POB 197? O 317, confirme? É 197 o POB? Não, negativo. 177, 177. Afirmativo, 177. 4, controle 19.35. 19.35, graças, boa noite. Boa noite, o 35.421. 5241, contato radar decolagem, chegou para o 340. Não, no 340. Pode voar, Leda? Autorizado pro de Leda, 5241. Tá pronto. Salvador, muito boa noite, passarelo 2224, ciente da Uniform. Passarelo 2224, boa noite, chegada a Mari, vista para o nível 060, identifica. Vista para o 0620, não cotejou qual foi o final da mensagem, por gentileza? Acione identificação na Prodimari, descendo para o 060. Bem, descida para o 060 na Prodimari. Localizador já visual, Gol no 884. Gol no 884, livre ILS, torre 186. 186, Gol no 884. Web 5810, livre ILS, desça para 2 mil pés, ou justo permanece 1095. 1095, 2000, está autorizado, 5810. Afinal, o curso localizador Gono 884 visual. 7884, aguarde autorização de pouso. Sente, Gono 884. Salvador, já que eu tenho feito, para a ponte de cara, para a posição? Autorizado, ingresso de decolagem imediata, o 180 graus, 109. Autorizado, meu nome. Livre pouso 884, o vento é de 180 graus, 109. Livre pouso, Gol no 884. O Joker 22 decolado aos 08, chama o controle 19, decimal 35. Eu vou chamar a controle 19 decimal 35. 19 decimal 35. Final approach, down to 2000 feet, flying ready, Duna to localizer. Duna to localizer, descend to 2000 feet, 3518. Web Jet 5810, chame agora a torre, Salvador, na frequência 118 decimal 6. 118 decimal 6, obrigado. Torre, boa noite, objeto 5890 na final da 1-0, baixado e travado. 5-8-1-0, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando. Doutor Salvador, Joker 22 na saída pública. Joker 22, contato radar decolagem, suba para o nível 190, saída pública. Saída pública, 190, Joker 22. 4 a bordo. 4 horas e 9 de autonomia, alterna galeão. Na 4-0, táxi autorizado à direita, em alfa. Ponte para 9-0, torre, 118, decimal 62, altímetro 0-5. Direita, em alfa, ponte para a torre, 286, voo 190, 4-0. Direita, 129, solo. 219 à direita, igual 184. To localize, informe establish. Informe, 3518. Solo, Gol 1884, bro. 3518. Portão 06. Alfa Juliette, portão 06 pro Gol 1884. Livre pouso pro Web 5890. Salvador, boa noite, Gol 1940, pronto, ponto de espera da 1-0. Que 940 ciente, mantenha o ponto de espera. intercepting final call, 3521-8. 3521-8, complete the final LS approach, contact tower 18.6. 118.602.518. Salvador Tower, good night, 3521-8, stabilize and final course. Roger, 5218, continue approach, standby for landing clears. Roger, standing, 3521-8. O 3197 vai ter condição de decolagem imediata assim que a pista for liberada? Firma. Ok, sim, então tá autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero, aguardando pista livre para decolagem imediata. Ali, mantém pista no zero, tá 3197. 5-3-5-2-4-1. Passarei do 2224, desça para 3 mil pés, o ajuste no 015, o número 2 na aproximação, reduza para 2109. Reduzindo para 210, reduza para 3 mil pés, confirma ajuste. 10-15. 10-15, obrigado. Zero solo, 1-2 direito, 1-2-9 solo. 2-9 solo, boa noite. Solo L5, 8-0, levando a 6-4. 8-0, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, 1-0, obrigado, senhorita. De 1-0, 8-0 graus, 1-0-9. Autoridade decolagem, 1-0, 3-0-9-7. Controle, 397. Ok, decola os 14, chama o controle de lado decimal 35. Senado 300. Controle Salvador, boa noite, está 3097 decolado, passa 1.800. 3197, contato no radar de decolagem, segui mantendo 360, prossiga com o plano autorizado. Ok, subindo para 360, autoriza direto da EL. Autorizado da EL, está 3197. Direto da EL, 3197. Autorizado ali, mantém o 940, ficando pronto para decolagem, assim que autorizado ali. Ali, mantendo, 940. Localizador. Descida até 2000, reportará estabilizado localizador, passando 2224. Da 3560 estabilizou? Estabilizou, 3560. Complete a aproximação, LS, chame a torre 1 no 862. 286 até 3560. 5218, solo 16, direito 219 solo. Roger, 1219, 5218, Alfa Kilo para o Parque 3. Ok, Parque 3, 5218. 403, Pistão Nazaré. Torre, Salvador, boa noite, 3560, passando de acesso. 3560, continua aproximação, vai dar autorização de pouso. Gente, guardando autorização, 3560. Pouso 3560, 180 graus, 109. Vive pouso 3560. 940, decolou aos 18, controle 19, decimal 35. 19, 35, boa. 24. Passo Areto 2224, complete a sua aproximação e vai chamar a torre em 118, meia dúzia agora. 118, meia dúzia, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Webjet 5723, senta Tango. Jet 5723, acione identificação, desça e mantenha o nível de voo 050, chegada a Mare. 050, chegada a Mare. Controle, boa noite, voo 940. Voo 940, contato, radar na decolagem, submantenha o 360, prossiga conforme autorizado. Conforme autorizado, 360.